Sou Rui Guimarães, sou tesoureiro da Ansol e fui convidado pela direção da Ansol a moderar este debate. O debate que esperemos seja depois ouvido por toda a gente. Vamos colocar a gravação online e também por isso pedia que tivessem cuidado de explicar certos termos que sejam mais específicos, porque o debate pode ser depois ouvido por pessoas que não tenham uma relação tão forte com o software livre ou o DRE. O título do debate é bastante genérico, o DRM e o software livre, mas também há aqui uma discussão sobre qual deverá ser a posição oficial da Ansol, julgo eu. Mas vamos tentar manter a amplitude do debate e tentar ter as diferentes perspectivas das várias pessoas. Eu, como moderador, vou tentar falar o menos possível. Queria só organizar mais ou menos o debate, uma vez que isto está a ser feito pelo Mumble, que é um software livre para permitir pessoas que se encontrem online e que possam falar à vontade. Temos várias pessoas aqui no nosso canal a ouvir-nos e que vão participar no debate. Algumas delas eu já conheço, outras não. Mas pode ser complicado, muitas vezes, se várias pessoas começarem a falar ao mesmo tempo. Portanto, se calhar o melhor é permitir que as pessoas falem à vontade, mas com algum tempo limitado, sem interrupções, e que as pessoas no debate peçam a palavra para poder dar a sua posição. Podem pedir a palavra, se calhar, para o chat do Mumble, ou podem dizer qualquer coisa, mas se calhar prefiro ao mesmo utilizar o chat para não interromper o colega. Tempo limite, estamos a falar à volta de 3, 5 minutos, mas não muito mais que isso. Obviamente, se houver algo que necessita uma explicação mais profunda, pode-se permitir, mas vamos tentar dar espaço para todos falarem e contraporem e argumentarem. Ora bem, o debate é DRM e software livre, e se calhar pedi a algum interveniente que começasse por explicar o que é o DRM para aquelas pessoas que não estão a par. Alguém se voluntaria? Eu posso começar até falando talvez também sobre o que é o software livre e o que é a Ansol, Muito bem, Marcos, para fazer essa introdução. pedia só que te apresentasse e toda a gente que falar que se apresentasse para toda a gente te conhecer e saber quem tu és e qual é a tua relação e porque é que estás aqui. Ok, então, antes de mais, muito boa tarde a todos, e obrigado por terem aparecido. O meu nome é Marcos Marado, eu sou o atual presidente da Ansol, que é a associação que está a organizar este debate e que é a Associação Nacional para o Software Livre. E, portanto, começando por aí, posso explicar talvez um bocadinho do que é o software livre, até porque se vamos falar sobre o impacto que tem ou não o DRM no software livre, convém saber o que é isso do software livre e o porquê da existência de uma Ansol. O software livre é, portanto, suponho que as pessoas saibam o que é o software. Software são os programas informáticos, é aquilo que vocês usam nos vossos computadores ou no vosso telemóvel para poder a interagir com ele. Software livre é software que tem algumas particularidades que fazem com que ele possa ser mais facilmente ou usufruído de uma forma mais aberta do que o software que não seja livre, e ao mesmo tempo que potencie as liberdades da utilização do próprio software e, portanto, do computador ou do telemóvel que vocês estejam a usar. Então, quais são essas particularidades que fazem um software ser software livre? O software livre é o software que cumpre quatro liberdades. a primeira é a liberdade de executar o software para qualquer uso. Portanto, se um software for livre, quer dizer, qualquer pessoa pode obter esse software e usá-lo da maneira que lhe apetecer. Isso é o que acontece, por exemplo, um software livre bastante conhecido é, por exemplo, o Firefox, que é um navegador de internet, e qualquer pessoa pode descarregar o software e utilizá-lo, seja para o que for, para fazer aquilo que lhe apetecer. Ele está ali e as pessoas têm a liberdade de usar de qualquer forma. Essa é a primeira liberdade. Depois, a segunda liberdade é a liberdade de estudar a forma como o programa funciona e poder adaptá-lo. Portanto, se alguém quiser perceber o que é que acontece quando se carrega em determinado botão, essa pessoa tem a liberdade de poder analisar o código do software e perceber o que é que acontece exatamente, passo a passo, quando se carrega em determinado botão. Obviamente que isso irá necessitar de conhecimentos informáticos, mas uma pessoa que o queira tem a liberdade para o poder fazer. Da mesma forma, a adaptação vai no mesmo sentido. Portanto, se uma pessoa quiser adicionar um botão ao software ou mudar a maneira como determinado botão funciona ou aquilo que esse botão faz, tem a liberdade de o poder fazer. Depois, a terceira liberdade é a liberdade de redistribuir cópias desse mesmo software. Portanto, não só eu posso ir à internet e descarregar o Firefox para começar a usar, como se eu quiser dar a alguém o Firefox para que essa pessoa também o possa usar, eu posso gravar o programa numa pen ou numa coisa qualquer e posso dar a essa pessoa. Portanto, posso redistribuir o software a essa pessoa para que essa pessoa o possa usar. E finalmente, a quarta liberdade, um bocado relacionada com as três anteriores, é se eu fiz uma alteração ao programa, também tenho a liberdade de redistribuir essa alteração. Portanto, se eu fiz uma melhoria ou uma modificação ao software, toda a comunidade pode beneficiar dessa alteração, dessa melhoria. Portanto, isto é o que define o que é um software livre. É um software que faz com que todas as pessoas possam tirar o máximo partido do software. E a Associação Nacional para o Software Livre junta, de certa forma, uma comunidade de pessoas que, sendo ou utilizadores ou desenvolvedores deste tipo de software, muitas vezes ambos, são pessoas que acham que faz sentido potenciar esta comunidade de utilizadores deste tipo de software. Dito isto, acontece que temos também outra questão relacionada com o tema, que é a definição do DRM. E eu sei que até que o moderador pediu para que fosse essa a definição introduzida primeiro, e eu comecei pelo outro lado, pelo software livre, mas acho que o enquadramento era necessário. Quanto ao DRM, o DRM é uma sigla que quer dizer oficialmente Digital Rights Management, ou seja, gestão de direitos digitais. É um conjunto de tecnologias, normalmente software, que é colocado em alguns conteúdos, em algum software ou em alguns equipamentos, às vezes, ou coisas físicas, como por exemplo um DVD, e que serve para gerir o que é que o utilizador final pode ou não fazer com aquele objeto ou com aquele conteúdo. Portanto, um exemplo comum é, por exemplo, as regiões nos DVDs. Há muitos DVDs que têm um pedaço de software dentro do DVD, aliás, a maioria deles, que diz assim: este DVD só pode ser tocado se estiveres na Europa ou se estiver nos Estados Unidos. E, portanto, um DVD que seja comprado na Europa tipicamente tem um pedaço de software que diz assim: se estiver na Europa, pode tocar o DVD. Se não estiver na Europa, não pode tocar o DVD. Portanto, ele esse pedaço de software está a gerir uma restrição, mais do que um direito, porque teoricamente uma pessoa que comprou um determinado conteúdo tem o direito de o ver, mas depois existe uma restrição que é aplicada tecnologicamente no DVD, que faz com que aquela pessoa, se tentar ver o DVD que comprou na Europa quando está nos Estados Unidos, não vai conseguir vê-lo porque tem essa restrição. E, portanto, parece-me que isso é talvez um bom exemplo daquilo que é o DRM, e não sei se esta definição talvez seja suficiente para agora. Sim, obrigado. Daquilo que tu disseste, se calhar vem a pergunta ao de cima. Portanto, o DRM existe para restringir o uso de software. O software livre, por princípio, não deve ter esse tipo de restrição. Aparece a pergunta: não devia ter o criador daquele pedaço de tecnologia ou de software a possibilidade de aplicar essa restrição? Desculpa, estás a fazer essa pergunta a mim? A quem quiser responder, na verdade, mas como estavas a falar, se calhar era bom que continuasses nos seguimentos da tua definição. Então, se por um lado a software livre é um software que cumpre aqueles quatro princípios que eu disse há bocado, e sendo DRM muitas vezes software, DRM nunca pode ser software livre. Isso tem a ver com a forma como o DRM funciona. Portanto, o DRM funciona de determinada forma. O DRM funciona como se fosse uma chave e uma fechadura. Quando o DRM diz assim: se este DVD estiver na Europa, pode ser visto, e se estiver nos Estados Unidos, não pode ser visto. Então, claramente, dentro do DVD não só está o conteúdo, como está a possibilidade de o ver, porque se ele estiver na Europa pode ser visto, não é? E, portanto, se este DVD estiver nos Estados Unidos, mas se uma pessoa tiver acesso ao código do DVD e a poder alterá-lo, portanto, se cumprir aqueles requisitos que definem o que é um software livre, então essa pessoa também poderia chegar ao código do DVD e alterar o processo de maneira a que aquele DVD passasse a poder também ser visto nos Estados Unidos, o que faria com que o DRM, portanto, neste caso, o impedimento de ver aquele DVD fora da Europa fosse quebrado, não é? Portanto, deixava de ter efeito. Ora, este poderia até eventualmente não ser um problema, ou seja, as pessoas tendo comprado um DVD terem o direito a poder alterar e a lê-lo da forma que quisessem, mesmo que tivesse DRM, mas isso não é possível porque apareceu uma diretiva que entretanto foi transposta e, portanto, hoje em dia é lei, que diz que qualquer quebra de DRM e, aliás, qualquer tentativa ou estudo sobre DRM de forma a eventualmente poder quebrar esse DRM, é um crime. E, portanto, se alguém quisesse, usando os princípios de software livre, alterar determinado software para conseguir dar a volta a esse DRM, estava a cometer uma ilegalidade. E daí que temos um conflito direto entre o conceito do software livre, que te dá a liberdade de fazer aquelas quatro coisas, e depois o software que tenha DRM. Um software que tenha DRM, o DRM só é realmente eficaz se tu não puderes fazer aquela alteração. E se a lei diz que tu não podes fazer de qualquer forma, por muito fácil que seja, apesar de tu até teres todos os meios técnicos para poder fazer aquela alteração, se a fizeres, estás a cometer uma ilegalidade. Na realidade, não podes fazê-lo e aquele software, a partir do momento que tem DRM, já não pode ser considerado software livre. Não sei se respondo à tua pergunta. Acho que responde em parte. Parece que há duas situações. Uma seria o direito da pessoa, portanto, ver ou utilizar aquele software ou ver o conteúdo digital da maneira que quer, mas também havia a questão de se os criadores daquele conteúdo não têm o direito de impor essa restrição. Eles podem não querer simplesmente seguir os princípios de software livre e existe muito software que não é livre, não é? Que é proprietário, que está em quase todos os computadores, que são utilizados diariamente. Até que ponto é mau restringir o acesso a certo conteúdo ou a certo, o acesso a certo software? A Paula queria falar. Sim, relativamente. O meu nome é Paula Simões, sou presidente da Associação Ensino Livre. É uma associação que promove a utilização de software livre e cultura livre, portanto, estamos a falar não só de software, mas também de conteúdos com licenças copyleft, como Creative Commons, acesso aberto na investigação científica, por exemplo, domínio público, etc. E eu pedi a palavra especificamente para falar um bocadinho, porque o Rui expôs aqui a questão de se os titulares dos direitos não terão o direito de restringir as utilizações que quiserem, né? A verdade é que o DRM, tal como está na nossa lei, ele é muito pernicioso, porque se vocês pensarem, de facto, o Código de Direito de Autor dá o direito ao autor de uma forma exclusiva, ou seja, só o autor pode usar a obra e só o autor pode autorizar terceiros a usar a obra, mas ao longo do tempo o legislador percebeu que se isto se mantivesse assim, este direito exclusivo e negativo, porque é o direito de proibir todas as outras pessoas de usar a obra, colidia com direitos fundamentais muito mais pesados. Por exemplo, o direito à privacidade, o direito ao ensino, o direito à investigação científica, o direito ao acesso à cultura, o direito à liberdade de expressão, não é? Porque, vou dar um exemplo. Imaginem que vocês querem tecer um argumento sobre qualquer coisa, pode ser, querem dar a vossa opinião sobre um livro ou um filme ou uma música. Se vocês não puderem usar um excerto para provar aquilo que estão a dizer ou para mostrar a vossa opinião, claramente, a vossa opinião não vai ter grande valor. E porque isto sucedeu, porque o legislador percebeu que não podia ser assim. O legislador começou a abrir exceções ao direito de autor, que na nossa lei não são encaradas como exceções, são encaradas como utilizações livres. Elas estão definidas no artigo número 75 do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, entre as quais temos a cópia privada, a utilização de excertos para fins de educação, para fins educativos, a utilização de excertos para fins de investigação científica, etc. Aquilo que acontece com o DRM é que todas estas utilizações que são válidas e são legítimas sem autorização do autor, tal como estão definidas na lei, no mundo analógico, elas passam a ser proibidas e, no caso do DRM, passam a ser mesmo crime quando passamos para o mundo digital. Vou dar um exemplo. Imaginem que estou a dar aulas numa cadeira do curso de jornalismo e preciso de mostrar uma cena do filme do All President's Man, que retrata toda a questão do Watergate do ponto de vista de jornalistas, e preciso de mostrar aquela cena onde jornalistas têm o contato com a fonte, com o Deep Throat. E preciso de mostrar essa cena para iniciar uma matéria sobre fontes. E, portanto, quero que os meus alunos vejam uns minutos daquele filme e depois vou tentar estimular o debate. Aquilo que eu faço no mundo analógico é: eu agarro no DVD, vou para a sala de aula, ligo o computador ao projetor e logo aqui começo logo a ter problemas, porque se eu quiser fazer isto, eu não posso usar software livre. Sou obrigada a usar software proprietário porque, segundo a lei portuguesa, eu só posso ver um DVD que comprei, se usar Windows ou Mac num computador. Se usar Linux, não posso fazer. Quer dizer, tecnicamente posso fazê-lo, mas se o fizer, a lei diz que eu posso apanhar até um ano de prisão. E portanto, isto é. Quer dizer, obviamente os autores e os titulares dos direitos e as distribuidoras e as editoras têm todo o direito de colocar o DRM que lhes apetecer e de restringir o que quiserem, mas não podem retirar direitos fundamentais a todos os outros cidadãos que, inclusive, já estão na lei, não é? E, portanto, nesse sentido, deveria ser possível, pelo menos, que o cidadão pudesse neutralizar o DRM só para estas utilizações, portanto, para a cópia privada, para a utilização educativa, para a utilização para fins de investigação científica, etc. O Bloco de Esquerda tem neste momento um projeto de lei precisamente sobre isto. É a segunda ou terceira vez que um projeto deste está na Assembleia da República. Mas até agora, isso ainda não foi feito. Portanto, aquilo que a lei diz neste momento é que todas aquelas utilizações que a lei permite, se a obra tiver DRM, ficam eliminadas. Seja a utilização para a liberdade de expressão, seja para fins educativos, seja para a cópia privada, seja para o que for. E, portanto, de facto, sim, eu de certa forma, o Rui tem razão quando os autores podem restringir o que quiserem. Mas os cidadãos também devem poder quebrar esse RM para aqueles usos que já estão definidos como direitos fundamentais. Ok. Primeiro, há aqui vários Ruis, portanto vão ter que dizer Rui Guimarães, porque o Rui Seabra também pediu para falar e vai falar a seguir. Também queria dizer que eu não pretendo ter ou não ter razão, neste caso só estou mesmo a colocar a questão. Seria bom também saber, dando seguimento à tua linha de raciocínio, saber quais são as desvantagens da parte dos titulares, não é? Dos direitos daquele conteúdo, se cederem um direito fundamental ao utilizador, como falaste. Mas não sei, eu sei. Desculpa, eu não percebi bem. Portanto, defendeste os direitos dos cidadãos de utilizarem um conteúdo como utilizas no mundo analógico, para o ensino, por exemplo, um direito que está consagrado, não é? Mas isso obviamente entra em choque, como também disseste, com o direito do dono da obra de incluir restrições. E se por um lado explicaste muito bem qual é a violação da parte do direito do utilizador, era bom ouvir qual é a perspectiva do dono da obra que quer fazer essa restrição. Mas vamos primeiro ouvir então o Rui Seabra, o que é que ele tem a dizer sobre isto? Não estamos a ouvir, Rui, se estás a tentar falar. Enquanto o Rui resolve técnicos, eu passava a palavra a outra pessoa, se quiserem concordar com a Paula ou discordar. Eu posso voltar a falar. Marcos. Sim, portanto, outra vez, Marcos Marado. Eu realmente concordo com aquilo que a Paula Simões, aliás, aquilo que a Associação Ensino Livre tem dito sobre a matéria. Queria dizer, já agora, aproveitar, visto que ela deu o exemplo do software livre na sala de aula, não é? O facto de infelizmente, na minha perspectiva, infelizmente, não ser viável a uma sala de aula conseguir cumprir todos os seus desígnios e, ao mesmo tempo, poder usar ou ter a liberdade de usar o software livre, visto que existem depois impedimentos legais, como esta questão do DRM, que fazem com que, se uma escola optar por usar simplesmente software livre, vê-se privada de poder lecionar determinados conteúdos. Mas este não é o único exemplo, e queria dar, por exemplo, mais um, que é o exemplo das bibliotecas. As bibliotecas providenciam um serviço que, como todos nós sabemos, é o empréstimo de livros. No entanto, nos últimos anos, cada vez mais preeminentemente, mas principalmente ainda nos campos académicos, portanto, as bibliotecas universitárias, as bibliotecas que estejam mais ligadas à área de investigação, começam cada vez mais a emprestar livros em formato digital, portanto, os chamados e-books, que não são mais do que livros em formato digital e que, portanto, podem ser consultados num computador em vez de ser consultados em papel. O que acontece na realidade é que a maior parte dos e-books, mais uma vez, também tem tecnologias do tipo destas que estamos aqui a falar, portanto, DRM, que impedem alguns tipos de utilizações, e muitas vezes as cópias para as bibliotecas até têm exemplos como, por exemplo, ou restrições como, por exemplo, há uma determinada entidade que coloca nos seus livros, quando são para bibliotecas, uma limitação de leitura de 26 vezes. Portanto, a partir do momento que aquele livro foi emprestado pela biblioteca 26 vezes, o livro deixa de funcionar. E obviamente que isso faz com que a biblioteca tenha um negócio diferente ou uma relação já diferente com o fornecedor de conteúdos. Se antigamente a biblioteca podia comprar um livro, emprestá-lo às vezes quisesse, é um direito que tem porque também tem um conjunto de requisitos que são dados pela lei, não é? Neste momento, a lei é superimposta por um conjunto de restrições extra que vem no e-book pelo facto de ter DRM. Mas a minha posição em relação a isto não era só em relação ao problema da biblioteca em si, com o DRM, mas o facto em particular de se a biblioteca anteriormente tinha optado por usar apenas software livre, essa biblioteca agora vê-se privada de o poder fazer. Portanto, uma biblioteca que queira só usar software livre não pode estar fazer empréstimo de e-books com DRM, que infelizmente são a maior parte deles. E não o pode fazer porque, como já foi dito anteriormente, um esquema de DRM é, pela sua própria natureza, incompatível com o software livre. E, portanto, se por um lado os autores, têm o direito, efetivamente, de poder colocar a DRM nas suas obras, o que é verdade é que, se o fizerem, se as bibliotecas não tiverem o direito de se sobreimpor em relação a essas medidas, então as bibliotecas estão a perder direitos, estão a perder liberdades, estão a perder, a autonomia de escolher que software é que usam, por exemplo. Ok, acho que o Rui Seabra também já resolveu o seu problema técnico. Se quiser experimentar agora, Rui Seabra. Olá, conseguem ouvir-me? Conseguimos ouvir com bastante eco. Eco. Parece que sim, parece que estás a falar um bocadinho ao longe. E assim? Quer dizer, dá para perceber. Bom, senhor. Bem, o que eu gostaria de chamar a atenção, a minha opinião sobre o DFM, é que há algo que as pessoas se esquecem, com alguma frequência, em que se o DFM apenas permitisse controlar quem é que faz uma cópia de um conteúdo, ele poderia eventualmente estar dentro de alguns trâmites da lei. Não está na medida em que também não há nada na lei que imponha que o DRM se expire ao mesmo tempo que a lei. As leis podem mudar e não há forma de atualizar esse DRM para respeitar isso dessa forma, sobretudo se estiver codificado em hardware. Mas aquilo que a maior parte das pessoas se esquecem realmente é que o DRM restringe o acesso à obra, não é a cópia, é o acesso. Ele controla quantas vezes ou como nós podemos aceder à obra. E isso é algo que não cabe nem moralmente, nem legalmente ao autor decidir, nem ao autor, nem a detentores titulares de direitos. A questão é que o DRM foi imposto aos nossos legisladores como a solução para o problema da pirataria, da cópia, que temos que impedir a cópia, coitadinhos que estamos a morrer de fome. E na realidade, não só não impede a cópia, como se tem percebido a nível efetivo, como a única coisa que acontece é colocar quem quer aceder à obra em situações moralmente, perdão, criminalmente, em alguns países, sujeitas. Em Portugal, eu para poder para tocar um DVD estou sujeito até um ano de cadeia. Isto é acesso à obra. É um DVD que eu comprei, já tenho uma data de DVDs de umas estantes, e para os tocar eu incorro em um ano de cadeia. O princípio do DRM é este. E a partir do momento em que o software, se houver um software livre que possa tocar algum conteúdo DRM, está à distância de uma alteração de código para deixar de respeitar as imposições de acesso à obra que um DRM coloca, a partir desse momento isso passa a ser software que contorna as medidas tecnologicamente eficazes. E isto também está previsto na nossa lei como não sendo aceitável. Portanto, para todos os efeitos práticos, o DRM proíbe o software livre. E isto faz com que, para mim, me pareça claro que a Ansaldo deveria ter, pelo menos, uma posição institucional contra o DFM e sempre que este assunto se levante na ordem do dia dos nossos políticos, deva haver a transmissão e a explicação deste problema aos legisladores. Eles podem não querer saber, como já não quiseram saber numa audiência parlamentar sobre projetos anteriores. Mas desta vez até podem estar mais suscetíveis ao problema e, ainda que possam não resolver os problemas todos, pode ser que a situação seja pelo menos aligeirada. Se nós não dissermos nada, só temos a perder. Não sei se me conseguiram ouvir todos. Acho que sim, acho que trouxeste certos pontos importantes, a parte da pirataria, que acho que era o grande objetivo de impor o DRM, e também o facto de ser ineficaz contra essa mesma pirataria. E eu se calhar colocava a dúvida, já agora, que é que o cidadão comum tem a perder na imposição do DRM. Falamos aqui de DVDs e de acesso a certos conteúdos, mas são coisas que o cidadão consegue aceder se utilizar os instrumentos corretos. Há algo a perder, se calhar, para professores ou em certas situações, mas se falarmos então agora o cidadão comum que simplesmente quer ver um determinado filme ou quer utilizar um determinado software, porque depois as coisas É? Combinam-se em termos de conteúdo e software, há uma certa imposição. Não sei se alguém quer responder. Certo, eu creio que o tema aqui é mais sobre o software livre, como é que funciona o DRM, mas no caso do cidadão comum, o que ele tem a perder é todas as utilizações livres que estão previstas na lei. Porque o DRM impede, na prática, todas as utilizações livres. O JMCE, se importasse de apresentar, já que pediu a palavra. Há bocado estava a conseguir falar, mas agora tem alguns problemas técnicos também. Ouvir-me? Ah, sim, força. Eu faço parte do Conselho Fiscal da ANSOL, muito pouco ativo. Eu ia só Desculpa, tentar traduzir. diz-me só o teu nome para não tratarmos aqui por JMCE, que é o teu Sim, username. José Manuel Esteves. E eu ia só traduzir, talvez de outra maneira, o que o Rui estava a dizer. Que. Enfim, é uma tradução familiar a alguns, provavelmente, que é a tradução do código como lei. O que se passa com o DRM é que os detentores de direitos estão a escrever lei que, na prática, lei que define as condições de acesso, e como o Rui sublinhou muito bem, o acesso normal, o usufruto normal da obra, eles podem redefini-lo através do código e o utilizador está. É penalizado se tentar contornar essas definições de lei via código. Portanto, como é que isto afeta o utilizador normal? Afeta todos os utilizadores normais que tentam operar dentro dos parâmetros do que a lei define. A lei define que não se pode funcionar de certa maneira, portanto, se eu quero ler um DVD e não quebrar nenhuma lei, tenho que operar de acordo com o que o. Detentor da obra, o detentor dos direitos da obra ou alguém por ele, impôs por software. Portanto, isto é uma restrição brutal, e pode ser trivial de contornar se eu disser: bom, eu vou ignorar a lei é absurda, eu vou ignorá-la, vou usar meios simples para contornar e vou usufruir a obra. Bom, mas queremos estar neste território, portanto, este é o problema, é um problema crucial aqui. Afeta, obviamente, depois todos os outros usos que a Paula falou, mas começa logo no ponto básico, que é o usufruto da obra. Onde é que eu posso usufruí-la? Posso escolher o sistema operativo onde acedo aos dados, posso escolher o equipamento, posso escolher quando, onde. Portanto, é um problema de escrita de lei via código em que o detentor de direitos tem carta branca por via legal. E era isto. Ok, a Paula queria voltar também a falar. Sim, eu queria juntar mais algumas ideias, eventualmente com o decorrer irei pedir novamente a palavra, mas para já queria dizer uma coisa, que é esta ideia da questão dos autores, não é? E da defesa dos autores. E de facto, como o Rui Seabra disse, o DRM foi vendido como uma proteção contra a pirataria. Até que os anos foram passando. A maioria das obras tem DRM, portanto, o número de obras com DRM foi aumentando exponencialmente e a pirataria também aumentou exponencialmente. A certa altura, as pessoas começaram a perceber que não podia ser verdade que o DRM impedia a pirataria. E de facto não impede. Se vocês tiverem curiosidade, o Cory Doctorow explica isto muito bem num livro chamado Context. Mas eu queria também chamar a atenção de que o DRM ele não é bom para os cidadãos, mas ele também não é bom para os autores nem para as editoras. E há um exemplo recente, eu não sei se vocês ouviram falar, mas houve uma diferença de opiniões entre a Amazon e a Hachette, que é uma editora de livros. A Hachette não é uma editorazinha, é um grande grupo editorial, atenção. E a certa altura, a Amazon, aqui há uns tempos, disse à Hachette que ia baixar o preço dos livros que estava a vender na Amazon. E a Hachette disse que não concordava e que não queria que o preço dos livros baixasse. Isto fez com que eles estivessem neste impasse durante 6 meses. Durante esse período, os autores da Hachette não venderam nenhum livro na Amazon, porque a Amazon, até resolver isto com a Hachette, deixou de vender os livros. E a única razão pela qual isto durou tanto tempo e foi difícil de resolver foi precisamente por causa do DRM. Porquê? Porque a partir do momento em que a Amazon é uma distribuidora, a Hachette é uma editora que permitiu à Amazon colocar DRM nos seus livros, e portanto, quando a Hachette não está de acordo com aquilo que a Amazon quer fazer, se a Hachette não tivesse deixado a Amazon colocar DRM nos seus livros, aquilo que a Hachette diria à Amazon seria qualquer coisa do tipo: se vocês não fazem aquilo que nós queremos, nós vamos vender para outro lado. Portanto, tiramos os livros daqui e vamos vender para outro lado. Tendo em conta que a Hachette é um grupo editorial com alguma projeção, portanto não é uma editorazinha pequenina, poderia ter aqui alguma força na negociação. O problema é que a partir do momento em que a Hachette deixou que a Amazon colocasse DRM nos livros da Hachette, a Hachette não pode sair da Amazon. Porque no dia em que a Hachette sair da Amazon, a Amazon vai fechar os servidores DRM. Isto significa que os milhares e milhares de pessoas que compraram livros da Hachette na Amazon vão perder o acesso aos livros. E, ora, a Hachette não pode dar-se ao luxo que isto aconteça, porque senão vai ter milhares de pessoas contra a Hachette. Não pode sequer criar não pode criar um software, por exemplo. Vamos imaginar que a Hachette saía da Amazon e depois criava um software para as pessoas quebrarem o DRM. Não pode fazer isso porque o DRM não é da Hachette, é da Amazon. A única pessoa que pode abrir o DRM é a Amazon, porque são os únicos, a única entidade, desculpem, são os únicos que têm as chaves dos cadeados. E, portanto, o DRM acaba por fazer lock-in dos próprios autores das próprias editoras. E há vários casos em que isto acontece. Por exemplo, aqui há uns meses, a Adobe decidiu dizer que ia mudar a forma como o DRM funcionava, o que ia implicar que todos os editores que usam DRM da Adobe, portanto, as pessoas que tinham livros que usavam esse DRM acabavam por deixar de funcionar. E lá os editores se manifestaram muito e a Adobe veio a público dizer: afinal, não vamos mudar, vamos esperar, vamos aguardar mais algum tempo. Mas não disse que não ia deixar de mudar o DRM. Disse que não era para já. E a Adobe pode fazer o que quiser, porque a Adobe, quem usa o DRM da Adobe está locked in na Adobe. Quer dizer, não pode fazer nada porque as leis que nós temos não permitem que nem os próprios titulares dos direitos possam quebrar o DRM das suas próprias obras. Portanto, isto não é só mal para os cidadãos. Era só isto para já. Manuel Silva, querias dizer qualquer coisa? Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos. Creio que isto está sendo um debate até bastante interessante, apesar de termos estado a ouvir até agora sempre mais ou menos o mesmo lado, entre aspas. A minha postura é uma postura desde já de salvaguarda, portanto, tenho que fazer aqui as vidas salvaguardas, em que eu vou defender um ponto de vista em que vou fazer em algumas das partes advogado do diabo. Porquê? Porque eu considero que a liberdade dos artistas e dos autores e de. O mercado tem de ser apetecível e, portanto, eles têm de ter. Eles só vão produzir obra se as condições forem favoráveis, entre aspas. Isto é, se viermos impor a um artista que tem de disponibilizar para domínio público as suas obras, muito provavelmente ele vai deixar de criar e vai se dedicar a outra área qualquer, ou vai criar no seu submundo e não vai tentar esquivar-se um bocado das questões que vierem a ser impostas. E, portanto, dar a liberdade aos artistas, de fazer as obras com DRM ou sem DRM, não é, creio que é o que faz mais sentido. Ou seja, não vejo porque é que. Claro que a mim, DRM incomoda-me um bocado, porque a mim custa-me não ver um DVD no PC e ter de ir para a sala de jantar, às vezes incomodando as outras pessoas para ver um DVD, porque tenho leitor de DVD na sala de jantar e pronto, e às vezes acontecem essas situações. Mas a verdade é que no passado, no mundo do analógico, nós tínhamos um dispositivo específico para cada funcionalidade. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente de ir para algumas aulas, no meu tempo de liceu, em que íamos para uma sala que tinha uma televisão, um ecrã grandinho, e um vídeo, um VHS, um clássico. E, portanto, o professor levava a cassete, punha a cassete, e, portanto, o vídeo só servia para aquilo. Portanto, há um bocado a Paula falou da questão do uso do PC para reproduzir um vídeo numa aula. A verdade é que no passado nós tínhamos o leitor de cassetes lá, não é? O leitor de VHS. Portanto, tal como acontecia nessa altura, supostamente o que devia acontecer era haver um leitor de DVD e ela reproduzia aquele trecho. Inclusive, alguns leitores de DVD têm capacidades de memória para dizer que quer reproduzir de ponto A ao ponto B. Portanto, era uma questão de previamente configurar as coisas para se usar o dispositivo correspondente. E eu acho que o mundo da indústria ainda vem um bocado desta escola. Vem desta escola de haver um dispositivo específico. E quando entramos aqui no digital, realmente entramos numa situação um bocado general purpose, não é? Portanto, nós habituámos-nos a fazer tudo com todos os dispositivos. E esta introdução esta diversidade de consumir qualquer coisa em qualquer dispositivo, e aqui a palavra consumir não é propriamente a mais adequada, porque eu primeiro recuso-me a considerar as obras conteúdo, apesar de na prática ser isso que se trata. Acho que são um pouco mais que conteúdo, são uma obra, portanto houve um trabalho criativo, um trabalho de autor, que não se limita a ser um conteúdo, não é? Não se limita a ser um A mais B. E, portanto, a palavra conteúdo a mim faz um bocado de confusão, e o consumir também, porque acho que não, quando estamos a consumir, entre aspas, cultura, nós não estamos a consumir só, porque estamos a formar também enquanto pessoas, estamos a alterar a forma como nós vemos o mundo, e, portanto, há aqui uma epá, eu ouço sonzinhos aqui por tudo e por nada, e estamos a alterar um pouco a forma como nós também vivenciamos as coisas. E, portanto, o DRM obviamente me incomoda, acho que é mais ou menos ponto assente. Uma associação que se diz que tem como propósito defender o software livre não tem necessariamente de ter uma posição formal, não tem de ter uma posição pública, não tem de ter, porque o foco é diferente, o foco é o software. O que nos une aqui, nesta associação, é o software. E, portanto, é uma questão de uma questão aplicacional e não propriamente uma questão de, vamos chamar, acesso a conteúdo. Pronto, depois há a questão de se a abordagem deve ser uma abordagem pela positiva ou pela negativa, mas não vou entrar, isso seria outro tema para outras discussões da ANSOL. Aqui das notas que eu tinha, portanto, já falei da parte das condições terem de ser favoráveis para os autores, já falei aqui também dos dispositivos. Paula, a Paula há um pouco disse que vou intervir mais que uma vez. Paula, é esse o propósito deste evento, é precisamente as pessoas intervirem quando têm algo a dizer. Em relação a este último ponto que a Paula falou, da questão de uma editora ter ficado um bocado refém da Amazon, quer dizer, ficar refém da Amazon é um bocado... Há outras maneiras de dar a volta. Recordo-me já de ter tido situações algo semelhantes em que eu tive de fazer prova de compra de algumas obras para ter acesso a uma nova versão da obra. Naquele caso mantinha-se com DRM, mas era um DRM fornecido por outra entidade. Portanto, mudou da chave A para a chave B. Deram um novo ficheiro, o meu sistema reconheceu as coisas. Funcionou perfeitamente. Portanto, não é assim. É incómodo para quem compra. Para mim, enquanto consumidor, sinceramente, não é um processo que me agrade. Mas se é a única maneira que eu tenho de continuar a ter acesso à obra, não é? Não, também acho que não faz sentido as editoras ficarem reféns das distribuidoras. E, portanto, para já acho que é este o tema. Portanto, eu acho que a liberdade é importante para todos os lados. Mas a verdade é que os autores só vão produzir se as condições no ecossistema, digamos assim, também forem favoráveis para que eles produzam, obra, para que eles façam conteúdo, digamos assim. E portanto, eu não gostava de viver num mundo em que só quem lança obras não protegidas é que tem direito a vendê-las, digamos assim. Eu gostava que houvesse liberdade, basicamente. Por muito que isso me custe em alguns pontos, porque eu acho que o DRM hoje em dia, pelo menos o DRM offline, que foi aquele que se teve aqui a falar mais, portanto, de ter um ficheiro offline, que é um livro, para conseguir aceder preciso de uma determinada chave. O outro que se falou, do DVD, que pronto, é um conteúdo que está materializado num disco, que pronto, que na prática precisa de um leitor específico ou de um software específico, porque havia há uns anos uma empresa que vendia um package para Linux legal para ver DVDs em Linux. Não sei se ainda existe. E portanto, é verdade que me custa dar 20 e poucos euros por licença, para ter uma licença de algo, para reproduzir algo que já comprei, não é? Eu comprei um DVD, portanto, pagar 20 euros para conseguir reproduzi-lo legalmente no meu sistema operativo preferido, quem usa Mac ou um Windows não tem de o pagar. A verdade é que essas pessoas também o pagaram. Pagaram foi noutro momento temporal, não é? Portanto, é este o meu ponto. Também irei voltar se proporcionar ao debate. Até já. Obrigado. Há aqui imensos pontos importantes e alguns novos. Acho que é interessante aquilo que disseste sobre o que era antes e o que é agora. O mundo mudou no acesso ao conteúdo. Agora, em termos digitais, torna-se muito mais fácil reproduzir, não é? Antes era impossível. E os donos das obras viram-se forçados ou quiseram incluir maneiras de restringir essa cópia, que agora é fiel. Antes arranjava-se maneira de tirar fotocópias de livros, não é? No mundo analógico, ou fazer uma cópia para um VHS de um outro vídeo. Agora, no mundo digital, é fácil fazer uma cópia integral com a mesma qualidade. Agora eu pergunto se é a única maneira de fazer cópia e de levar depois o acesso, por exemplo, pequenos excertos de um vídeo, se essa é a única maneira de fazer a cópia digitalmente. Se, por exemplo, utilizar um meio analógico de fazer a cópia de um DVD, como, por exemplo, pôr o DVD a reproduzir e depois gravar aquilo que está a ser mostrado, ainda que a qualidade seja muito inferior, se não há uma maneira de levar um excerto de um vídeo. Isso já parece ser permitido, não é? Portanto, ainda continua a haver maneiras de poder utilizar excertos de conteúdos que, como antes havia. Depois também falaste, acho que, de uma coisa muito importante, era se o DRM, enquanto chato, se é um problema mais ou menos específico do software livre. Se não é um problema geral, portanto aqui parece haver um certo consenso de que realmente é um problema, que não traz grandes soluções, só traz realmente mais chatices, mas se relaciona especificamente com o software livre, ainda que traga problemas ao software livre, também há software proprietário que não pode ser utilizado com software livre. Portanto, não é uma questão de DRM, é uma questão de haver certas restrições e certo software que não pactua com software livre, mas isso sempre acontecerá. Portanto, não é uma questão de DRM versus software livre, é uma questão de existir só DRM e, portanto, a Ansol não devia ter uma posição formal. Sei que agora há várias pessoas que gostariam de falar. Eu, se calhar, dou novamente a palavra à Paula, mas vamos tentar moderar o tempo um bocadinho, que é para dar tempo para as outras pessoas falarem também. Está bem, Paula? Ok. Ok, queria responder aqui algumas questões que o Manuel, enquanto advogado do diabo, veio trazer. O Manuel começa e acaba a sua intervenção com esta ideia de que os artistas só produzem se as, se as condições forem favoráveis. Então, eu imagino que o Manuel esteja muito contente porque nunca na história do ser humano, então as condições nunca foram tão favoráveis como são agora, porque nunca houve tanta produção cultural como nos dias de hoje, não é? Eu não sei exatamente qual é o valor, mas só no YouTube são carregados várias horas por minuto, não é? De vídeo. Portanto, de facto, nunca se produziu tantas obras culturais como nos dias de hoje. Portanto, imagino que os artistas tenham condições excelentes hoje em dia. Queria chamar a atenção do seguinte, porque a seguir o Manuel diz que não se pode obrigar os artistas a colocar as suas obras em domínio público. Eu não conheço, eu não vejo ninguém a querer obrigar os artistas a colocar as obras em domínio público. E a questão de DRM não obriga nenhum artista a colocar a obra em domínio público. O domínio público é uma coisa completamente diferente. Como já expliquei, seja. Fazer as organizações que os cidadãos sempre espero. Como esta ideia está a ser transmitida, porque os utilizadores de software livre não são só utilizadores, as pessoas não usam software livre porque é giro e portanto têm um computador com software livre, mas depois não se importam de ter computadores com software proprietário para verem tudo o resto, ou nem parece que possamos dizer que o DRM é apenas um incómodo. Reparem, as pessoas que usam software livre são pessoas antes de tudo e portanto elas devem ter acesso também às obras. A maioria das obras tem DRM, se vocês quiserem, que só usa software livre, portanto só tem equipamentos com software livre, tem computadores e não quer comprar software proprietário. Eu acho que é perfeitamente legítimo e esta pessoa deve ter toda a liberdade para decidir usar apenas software livre. Se quiser comprar um DVD, sei lá, vai à Amazon e depois de andar lá muito às voltas, porque não é fácil, lá consegue encontrar uma lista de DVDs de região zero, portanto que são aqueles que com maior probabilidade não têm DRM. Eu já fiz este exercício aqui há uns anos. Eu posso-lhes dizer que tipo de DVDs é que encontrei. Encontrei DVDs de ginástica, DVDs para ajudar a perder peso, DVDs espirituais, etc. E, portanto, quer dizer, não há aqui se uma pessoa não quiser usar software proprietário, obviamente está às obras, à grande maioria das obras. E isto não é pouco importante, porque aceder a estas obras, comprar estas obras, ver, ler, etc., fazem parte daquilo que nós somos e como pessoas, desperta o nosso sentido crítico, faz-nos refletir sobre as coisas, faz-nos interagir e conversar com as outras pessoas. E nesse sentido, os utilizadores de software livre não são assim uma espéciezinha à parte, estranha, fora da sociedade. Os utilizadores de software livre são iguais às outras pessoas, quer dizer, portanto devem ter o acesso à cultura tal como as outras pessoas. E nesse sentido, já para não falar, obviamente, esta é uma ligação, que é uma ligação que tem a ver com o acesso à cultura. Mas, quer dizer, eu acho que uma associação que defende e promove a utilização de software livre não pode não dizer nada quando existe algo que proíbe as pessoas de usar software livre. Eu acho que isto, a mim parece-me evidente. Eu, se quiser comprar um livro em formato digital, um livro técnico ou científico, a grande maioria deles tem DRM, se eu quiser comprar e eu quiser ler, eu não posso usar software livre para ler aquele livro. A maior parte das vezes nem sequer posso anotar o livro, nem posso fazer nada com o livro, praticamente. Mas claramente não posso usar software livre. E portanto, claramente as pessoas são obrigadas a usar software proprietário para lerem estas obras e isso não me parece que seja justo. Por outro lado, para terminar, eu só queria dizer, eu achei interessante o Manel fazer aqui a diferença entre conteúdo e obras, é uma discussão particularmente interessante e há um conjunto de pessoas que não gostam muito da questão, das pessoas dizerem conteúdos em vez de obras, porque os conteúdos pode ser qualquer coisa e as obras não, as obras são só aquelas coisas de qualidade e de importância, etc., e que têm trabalho, mas eu gostava de chamar a atenção que isto acaba por muitas vezes ser discriminatório, porque eu já tenho ouvido várias pessoas a dizer conteúdos daquilo que é claramente uma obra. E portanto, eu normalmente uso a palavra conteúdos não com nenhum sentido pejorativo, estou a acabar já, não com nenhum sentido pejorativo, mas no sentido de não fazer discriminação, porque quem sou eu para dizer o que é uma grande obra ou uma obra mais menos pequena. Ok, obrigado. Eu por acaso fico com uma dúvida daquilo que foi dito aqui, se um dono de uma obra colocar a obra a público, mas sério, eu não quero que os utilizadores de software livre possam ver a minha obra. Será que ele está no seu direito? Será que é justo? Mas isto, se calhar, para ser respondido depois ao longo do debate. Neste momento temos várias pessoas na lista. José Manuel Esteves queria falar e depois o Loreno. Bom, em relação à posição da ANSOL, como qualquer associação do género, eu vejo três pontos imediatos pelos quais a ANSOL deve estar claramente e publicamente contra o DRM. O primeiro como já se viu, o usufruto das obras em ambiente de software livre é prejudicado. E ao ser prejudicado, digamos que esta indústria acaba por ser uma via para atacar o uso do software livre. Portanto, no fundo, torna-se uma forma de competição, numa via de competição para outras indústrias de software que prefeririam não viver com o ecossistema de software livre ao lado. O segundo ponto tem um bocadinho a ver com este e tem a ver com o hardware disponível. A partir do momento em que o DRM tem as costas quentes por via legal, tem um poder brutal assente em lei, é natural que isso promova o desenvolvimento de hardware que sustente o uso de DRM e hardware em particular que possa restringir o software que corre nele próprio e minar o uso de software livre até em contextos que não têm nada a ver com o usufruto destas obras. Em terceiro lugar, estamos a falar de criminalização, desenvolvimento de software também, desenvolvimento e uso. E software livre tem tudo a ver com o desenvolvimento de software, obviamente. Portanto, quando se fala em o uso ou o desenvolvimento de software estarem passíveis de penalização, parece-me estranho que a ASOL não intervisse nesta questão. Em relação ao que Manuel falou enfim, do antigamente, isso é um ponto muito interessante. Há um senhor chamado Stefan Kinsella que fala de propriedade intelectual, que sublinha um ponto importante a propósito de propriedade intelectual. É que a propriedade clássica, um automóvel, por exemplo, a propriedade clássica assenta numa escassez natural. Quer dizer, se eu tenho um automóvel, o automóvel não é. Só pertence a uma pessoa cada vez, que não pode ser usufruído por 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. A propriedade intelectual assenta em escassez artificial. Mas hoje em dia, porque antes, no tal antigamente, bom, eu tinha que comprar o DVD, tinha que comprar uma cassete, tinha que comprar um livro em papel. Bom, e aí naturalmente estava um objeto de compra. Eu tinha que comprar aquilo, não tinha outra hipótese de poder usufruir. Mas ao mesmo tempo comprava e tinha o poder de ter aquele objeto comigo, eu tinha o controle daquele objeto que comprei. O que é que acontece agora? Acontece agora que temos mecanismos de reprodução barata, imediata, disponíveis por todo lado, mas temos os detentores de direitos com poderes novos. Eles podem agora controlar o usufruto da obra de maneira que antes não podiam controlar. E pronto, isso parece um ponto muito, muito importante. Nós estamos a falar de detentores de direitos com poderes extraordinários que antes não tinham. Porque a partir do momento em que nos vendiam aquele objeto tradicional, ele estava nas nossas mãos. E hoje nós não compramos propriamente a obra, nós compramos uma licença para usufruir da obra e que está sempre, de alguma forma, nas mãos do fornecedor. E era isto. Lereno. Boa tarde a todos. Não sei se estão a ouvir. Pronto, estão a ouvir em condições? Estamos. Mas Ok. apresenta-te, se faz favor. Pronto, o meu nome é Pedro Lereno, sou membro da Ansol. Eu venho mais do mundo do networking e das redes e não tanto de desenvolvimento de software. Mas pronto, mas o que eu posso dizer aqui sobre este debate e sobre o DRM? Pronto, eu sou um adepto e utilizo no dia a dia o software livre, utilizo o Linux como utilitário para realizar o meu trabalho, mas também posso dizer que utilizo software proprietário. Gosto de software livre, mas não sou contra o software proprietário, porque até acho que o software proprietário é necessário do ponto de vista de financiamento de software livre. Pronto, eu posso dizer, pronto, relativamente, até esta semana, tive num evento da Cisco. E nunca no evento da Cisco vi tanta coisa sobre Linux, porque todos os dispositivos da Cisco agora utilizam kernel Linux. Também a própria Cisco financia a Linux Foundation e vai canalizando algum dinheiro do software proprietário, do DRM, dos equipamentos e dos licenciamentos deles, também para o software livre, para a causa do software livre e também, do ponto de vista económico, porque todas as empresas, no fundo, o que querem é arranjar dinheiro, portanto, também para terem futuro, não é? Relativamente ao que aqui se foi dizendo, um assunto, eu entretanto, enquanto corria o debate, eu verifiquei aqui no meu computador, que é um Ubuntu Linux, que existe um software que é o Fluendo, custa 25 dólares, ou seja, pouco mais do que um DVD, e podemos ler um DVD de forma legal e com DRM, porque esse já paga os tais direitos para o DRM. Eu, relativamente aos e-books, pronto, pronto, sei que é uma limitação ter DRM, pronto, eu tento sempre que possível ao comprar um e-book, também compro, tenho vários e-books da Cisco, e o que a Cisco faz não é ter DRM, é pôr em todas as páginas do livro que eu comprei, põe lá o meu nome. Dessa forma, pronto, não é uma forma de DRM, mas é uma forma de eu limitar, e também compreendo a atitude da Cisco e a atitude de quem, das editoras e de quem faz as obras, porque se não tivesse qualquer proteção, essa obra eu empresto a uma outra pessoa, eu não controlo o que essa outra pessoa vai fazer, entretanto punha na internet e passava para o domínio público. Agora, um autor e uma editora têm, ao fim e ao cabo, que fazer dinheiro, né? Ao fim e ao cabo tem que sobreviver, tem que ter alguma causa para a obra que está a fazer. A não ser que ponha no domínio público, mas isso depende da opção e depende do que pretende fazer. Relativamente também à questão um outro assunto também uma curiosidade, pronto, relativamente aos últimos, por exemplo, eu sou um adepto dos BSDs, do FreeBSD e do OpenBSD, e sei que no último ano, pronto, por exemplo, a empresa que mais financiou o OpenBSD, por sua vez o OpenSSH, foi a Microsoft. Sei que é pronto, mais uma funcionalidade que a Microsoft quer inserir no sistema operativo a ter o OpenSSH. E assim vai poupar dinheiro em desenvolvimento recorrendo ao software livre, mas de certa forma foi dar financiamento para que o OpenBSD, que estava em dificuldades financeiras, não acabasse. Por isso, acho que o DRM e o software proprietário são essenciais para a sobrevivência do software livre, ao contrário do que aqui foi dito, que o DRM era contra o software livre. Pronto, esta é a minha opinião. Pronto, sei que é um bocado polémica, mas pronto. Obrigado. Fica realmente a pergunta: será que há espaço para todos, para o software proprietário, para o software livre, para conteúdos com DRM e conteúdos sem DRM e sem que se atropele os direitos de uns e de outros? Sei que o Manuel Silva quer falar. Sim, é uma intervenção breve. Antes de mais, ó Paulo, a quantidade de obras e de conteúdo que temos no YouTube e por aí fora não se traduz necessariamente em qualidade. Mas sim, estou satisfeitíssimo que tem havido muito boa produção e é verdade que tem sido possível aos criadores, por intermédio dos inúmeros recursos tecnológicos que hoje em dia entram pelas casas deles adentro, disponibilizar, portanto, mostrar ao mundo aquilo que fazem, e ainda bem que assim é. Portanto, não tenho nada contra quem está a produzir, pelo contrário, ainda bem que existe YouTube, ainda bem que hoje em dia comprar câmaras de vídeo e material audiovisual de uma maneira geral já não custa milhões, já se conseguem fazer discos em casa. Com muito boa qualidade, tenho vários projetos musicais que tenho seguido muito atentamente, têm lançado as suas obras e muitas delas gravações quase caseiras, com uma qualidade astronómica, comparativamente, por exemplo, com o que estávamos habituados a ouvir no som dos anos 60, se bem que nos anos 60 se fez muito boa música, pelo menos em termos musicais não temos razão de queixa. Mas pronto, mas estou feliz, sim. A questão aqui, voltar à questão do DRM, é que realmente nós estamos a caminhar agora para a desmaterialização, tanto e para tudo em qualquer lado, não é? Tudo em todo lado. Um pouco a forma mais ou menos como eu terminei a minha primeira intervenção, e que realmente o tudo em todo lado levanta novas questões, porque se no offline, apesar de tudo, a coisa fica mais ou menos balizada e, portanto, garantidamente não vai entrar nenhum agente da polícia pela casa adentro só porque eu meti o meu DVD num Linux e usei o libDVD CSS para o decifrar. Bem, é verdade, possivelmente não vai acontecer nada disso, ainda bem. Por outro lado, nós estamos agora a caminhar mais para o online, não é? E portanto, no online a coisa põe-se noutro, as proporções são outras, né? E a forma como nós temos de olhar para as questões são de outra forma. Nós hoje em dia já temos os serviços de subscrição que nos dão acesso a obras discográficas, a obras audiovisuais. Vou tentar não dizer nomes, porque são mais do que eu, felizmente há concorrência, e portanto não quero discriminar ninguém, nem positiva nem negativamente, e portanto no online a coisa põe-se num patamar um pouco diferente, porque se não há controle de acesso à obra, nem... Pronto, também, o exagero daquela que o Marcos falou há pouco, da biblioteca só dar acesso 29 vezes à obra, pá, isso é um exagero, é um facto, não é realista uma biblioteca ter de andar a renegociar 29 a 29 vezes, sobretudo se for uma biblioteca num centro urbano, numa grande cidade, possivelmente 29 vezes são pouco mais de uma semana, são duas semanas de cedência da obra. E portanto, a cada duas semanas ter de andar a renegociar licenciamentos, é doidos. Contudo, é perfeitamente perceptível que com o online as coisas se tornem... porque este mundo do online também reduz custos. Deixa de ser necessário um custo de distribuição para fazer chegar os DVDs às lojas, para depois as lojas terem custos de armazenamento, portanto, há aqui uma série de custos que desaparecem. No entanto, os artistas, obviamente... querem continuar também a receber o seu e estão a tentar, e as editoras que investem em marketing, bem ou mal, mas investem em marketing para tentar promover essas obras, também tentam de alguma forma perpetuar o seu income, digamos assim, a sua receita. E portanto, nós no online estamos a assistir a um novo paradigma, que é o paradigma de subscrição de um serviço. E todos os autores, entre aspas, vamos chamar autores, apesar de estarmos a falar mais de editoras e distribuidoras, recebem o seu quinhão, não é? Todos os meses, pela obra ser dada, ser disponibilizada. E, portanto, não ter DRM significaria que a primeira pessoa a aceder à obra iria ter um acesso sem qualquer restrição, não é? E isso poderia trazer algumas complicações ao nível de como é que a pessoa põe a obra depois a circular. E nós sabemos que é verdade é que todo o sistema devia estar mais pensado em combate à pirataria propriamente dita e não propriamente na restrição de liberdades como meta para o combate à pirataria. É um facto. Infelizmente as coisas não funcionam e portanto não me choca que sejam introduzidos mecanismos em que eu tenho de ter a minha aplicação do fornecedor A, B ou C no meu equipamento, e hoje em dia temos equipamentos Android, por exemplo, para ligar à televisão, para tablets, telemóveis, por aí fora. Portanto, acabamos por ter, de alguma forma, o acesso ao conteúdo em todo lado, ao conteúdo, obras, não só, mas também obras, muito, muito através desses mecanismos, desses sistemas, e que estão a usar DRM, portanto a mim não me choca nada ter ali o DRM, eu pago as subscrições dos serviços, e portanto, se aquilo lhes ajuda a ter um pouco de peace of mind no controle, no acesso à obra, por que não? Ok, eu acho que isso que disseste vai muito de encontro também ao que foi falado pelo Lorena, e o José Manuel Esteves também falou num ponto interessante, que era a parte artificial, como se limitava o uso, que antes era natural, não é? Porque um carro só dá para uma pessoa, ou um livro tem que ser emprestado fisicamente, agora é fácil copiar. Eu julgo que há também outros mecanismos artificiais que serão importantes, como proteger a inovação com as patentes. É algo que também é artificial, mas que pretende proteger o mercado. E o software proprietário e o DRM pretendem proteger o lucro de quem criou aqueles conteúdos ou de quem criou aquele software. Se não se proteger esse lucro, deixa de haver um mercado. Se calhar. Portanto, perguntava então ao Rui, será que eles estão no seu direito de se protegerem desta maneira? Ou não? Vira, eu acho que a malta aqui está-se a esquecer liminarmente e de uma forma bastante incrível da diferença do que é um poder ou do que é um direito ou uma liberdade. E neste caso estamos a tratar de coisas que estão a proibir utilizadores de software livre de verem ou de terem acesso a obras. Isto é uma violação de um direito humano, para começar. Mas, muito concretamente, do ponto de vista da ANSOL, é uma violação dos princípios que a ANSOL deveria estar a defender. Como é que nós podemos estar a promover a utilização de software livre e, ao mesmo tempo, dizer não faz mal, para tocares conteúdos, tocas uma porcaria proprietária que pagaste ali. Isto não faz sentido. Isto é completamente incongruente em termos de posição. O que se está aqui a falar também vem-se dizer, e tal, coitadinhos que sem o DRM não vão fazer obras. O que eu mais facilmente encontro na internet é música sem qualquer DRM e que foi publicada pelos próprios autores sem qualquer DRM. A licença Creative Commons neste momento, se calhar até há mais músicas em Creative Commons na internet que uma pessoa pode aceder do que em qualquer snack que vamos aceder. Podemos não conhecer, mas é absolutamente mentira e deturpação da realidade partir do princípio que não há produção se não houver impedimento da cópia. Isto é totalmente irrealista. Para além de ser irrealista, eu preferia que nos focasse no que é que se relaciona o DRM com o software livre, que parece-me que é o tema que está aqui, e não se fulano A ou B patrocinam alguma coisa de algum lado, porque isso não tem nada a ver com o tema. O que se passa é, os utilizadores de software livre estão ou não estão proibidos de aceder com software livre a obras digitais? Para mim é um facto de questão. Se a partir do momento em que eu, para ser uma obra, vou ter até um ano de cadeia, vou estar a incorrer num crime de até um ano de cadeia, é claro para mim que eu sou proibido por lei, de aceder à obra com software livre. E viram-me dizer que, não, podes usar um software espião para tocar no teu computador e que o software está a fazer com que o computador se comporte não como o seu dono quer, mas como outra pessoa quer, isto é surreal, não faz sentido nenhum. Uma pessoa pode dizer, eu não me importo de tocar, utilizar software proprietário para aceder a uma obra. Muito bem, és tu, mas isso és tu, não é um... Não é um princípio de utilização, não é uma situação que esteja aqui do software livre em relação ao DRM. Se o software livre é proibido, quanto mais não seja, de facto, de aceder a conteúdos de software livre, como é que uma associação não pode ir perante os legisladores opor-se a isso? O que estamos aqui a falar é só, então somente isto. Não vamos aqui resolver os problemas de financiamento dos coitadinhos daqueles que acham que só com DRM é que conseguem ganhar dinheiro. Isto não tem nada a ver aqui com o assunto. Porque esse problema é um problema que eles só têm uma muito boa solução, que é largar as editoras. Não tem nada a ver com isto. Vamos nos focar é o software livre. E o que é que a ANSOL tem a ver com o software livre? Com o software livre, com o DRM? Então, se estamos a promover o software livre, não podemos ir dizer, então, para decidirem a conteúdos, vão utilizar o software proprietário. Isto não faz sentido. Passa mal o tempo. Ok. Parado. A ANSOL devia opor-se a tudo o que seja DRM ou software proprietário, uma vez que isso não pode ser utilizado ou integrado em software livre? Bem, eu gostava primeiro de tentar separar alguns dos conceitos que aqui estavam, que foram apresentados nestas últimas intervenções, mesmo em particular agora na tua pergunta. DRM e software proprietário são duas coisas distintas. Portanto, software proprietário é aquele software que não é software livre, ou, bem, enfim, para este momento acho que podemos aceitar isso como uma definição vaga, mas válida, daquilo que é software proprietário. DRM é um tipo muito específico de software que faz um tipo de restrição muito específica. São duas coisas completamente diferentes. Ser contra o DRM e ser contra software proprietário não são a mesma coisa. E portanto, essa relação não existe. Da mesma forma, e por acaso não ia por aí, mas se calhar começo por aí, na intervenção do Pedro, quando ele falou, por exemplo, do investimento que a Cisco faz ou que a Microsoft faz no software livre, sendo uma empresa que também produz software proprietário, acaba por financiar software livre, realmente qualquer tipo de financiamento que haja ao software livre é de salutar e é de aplaudir. Mas realmente também não vejo qual é a relação disso com o tema em questão. Em particular, a Cisco nem sequer tem nada a ver com o tema de DRM ou com o software de DRM, que eu saiba, pelo menos eles não têm nada relacionado com DRM. A Microsoft já utilizou sistemas DRM, já teve serviços com sistemas DRM, mas que não têm nada a ver com a área onde eles estão a fazer... onde eles estão agora a fazer este investimento. Portanto, eu acho que são coisas que são distintas. Portanto, a questão do software proprietário é uma questão, a questão do DRM é outra questão. No entanto, eu, se calhar, antes de entrar mais por aí, e até porque sei que há outras pessoas para falar e eu não quero, não quero também perder muito tempo ou passar muito tempo a falar eu, e quero, estou mais interessado em ouvir a opinião das outras pessoas, mas queria esclarecer algumas coisas sobre alguns tópicos que já aqui foram falados, mais do que propriamente introduzir novos tópicos. Em particular, se calhar começava por coisas que são questões legais ou da natureza do DRM e do seu enquadramento na lei. Quando se fala, por exemplo, para pegar em alguns exemplos de algumas coisas que já foram ditas anteriormente, quando se fala em fazer um analog loop para gravar, ou seja, quando se fala em colocar um DVD num leitor de DVDs, metê-lo a tocar, ver na televisão e depois gravar aquilo, por exemplo, com um vídeo, ou seja, gravar analogicamente a saída ou o resultado do DVD e através disso conseguir gravar um enxerto de DVD apesar do DVD ter DRM, é claro que essa ação constitui, segundo a lei, subverter o esquema de DRM e, portanto, é também legal. Portanto, se um DVD tiver DRM, se vocês quiserem fazer uma cópia desse DVD para VHS ou uma parte, ou seja o que for, estarem a fazê-lo é uma violação à lei, como ela está escrita atualmente. Apesar de, se o DVD não tiver DRM, vocês têm todo o direito de o fazer. Existe, como a Paula explicou anteriormente, existem as utilizações livres e uma delas é a utilização que vos permite fazer isso. Mas se o DVD tiver DRM, como vocês não podem quebrar o DRM, e estar a copiar analogicamente é uma forma de quebrar o DRM, fazer isso deixa de ser possível, e portanto, na realidade é um direito que vocês tinham, uma utilização livre que vocês tinham, e que deixaram de ter esse direito a partir do momento que se introduziu a proteção legal ao DRM. Da mesma forma, também foi feita aqui a pergunta de um autor, isto é mais genérico, nem sequer tem muito a ver com DRM, mas com a lei dos direitos de autor, Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, mas foi aqui falado de não quero, por exemplo, um autor dizer assim, não quero que os utilizadores de software livre possam ler a minha obra. Ora, isso é considerado pela lei uma ação discriminatória e isso não é permitido por lei. Portanto, por lei, um autor pode decidir ou não publicar a sua obra, mas não pode publicar a obra e dizer assim, só pessoas de determinada raça, ou determinado sexo, ou determinada ideologia é que podem ler este livro. Portanto, da mesma forma, também não podem dizer, não quero que os utilizadores de software livre possam ler a minha obra. Portanto, legalmente isso não é permitido. Depois, também foi aqui falado, em relação a estas questões legais, foi aqui falado, por exemplo, de exemplo de mas se eu tiver um DVD em casa e tiver com Linux e quiser só usar software livre para ler, e o DVD tem, por exemplo, controle de regiões, então eu instalo o libdvd css, que, para quem não sabe, é um software livre que permite as pessoas lerem, portanto, verem DVDs de, com região definida, se as pessoas tentarem usar aquilo, não tem mal, porque eu posso fazer isso e a polícia não me vai entrar em casa. Ora, este argumento é um argumento que eu simplesmente não posso aceitar. Não posso aceitar porque, independentemente de se o utilizador desse software é apanhado ou não, o facto da pessoa ter utilizado aquele software é ilegal. Portanto, a pessoa cometeu um crime e aquilo que eu defendo é que a pessoa não devia poder... Quer dizer, se uma pessoa utilizou aquele software para ver um DVD que comprou, essa pessoa devia poder fazê-lo. Isso não devia ser um crime. Independentemente se o crime é mais fácil ou mais difícil de ser apanhado pela polícia e da polícia ir lá à casa bater-lhe à porta ou não, não é? Portanto, por muito difícil que seja apanhar a pessoa que cometeu determinado crime, aquilo não deixa de ser crime. E aquilo que nós estamos aqui, de certa forma, a discutir é se deveria ou não ser crime o ato, não quão difícil é apanhar essa pessoa que cometeu o ato. E relacionado com isso, se eu, enquanto estou em casa, pode não ser muito fácil, pois isto levanta outro tipo de questões, que é, mas também não é permitida a distribuição, por exemplo, deste software. E, por exemplo, se uma distribuição de software livre incluir o livro DVD CSS, eu, português, não posso distribuir aquela distribuição tal e qual como está em Portugal, ou porque em Portugal não é permitida a distribuição de software que quebre DRM. Portanto, se eu o fizer, estou a cometer uma ilegalidade e já estou a cometê-la em público e, portanto, já é mais fácil a polícia descobrir, não é? Usando o mesmo argumento. Também foi aqui falado sobre agora os populares serviços de subscrição para fazer uma subscrição e ter acesso a conteúdos, vídeo ou áudio. Eu queria dizer só em relação a isso uma coisa muito simples, que é sistemas de controle de acesso ou sistemas de controle de autenticação não são considerados DRM, ok? Não são sistemas de restrição daquilo que se pode fazer com determinado conteúdo ou determinada obra, mas sim são sistemas que controlam o acesso como esse acesso é controlado em qualquer outra coisa. Por exemplo, uma pessoa para entrar no site de sócios da Ansol precisa de colocar o seu username e a sua password. E, portanto, isso é um sistema de controle de acesso. E esse sistema não é DRM. Aquilo que acontece num serviço de subscrição, tipicamente, eu não vou falar em particulares, não é? Mas tipicamente um serviço de subscrição é um serviço que inclui controle de acesso. E, portanto, se eu tiver acesso, se esse sistema disser que eu tenho acesso a determinado conteúdo, eu tenho uma forma de ver esse conteúdo. Caso contrário, esse conteúdo está tipicamente cifrado. É a mesma coisa que acontece com, por exemplo, a visita de qualquer pessoa na internet a um site com HTTPS, não é? Um site que diz HTTPS é um site que está seguro, a comunicação é segura, com um sistema de autenticação. Quem não estiver autenticado em determinada ligação só vai ver conteúdo encriptado. Isso não constitui, obviamente, nenhum tipo de DRM e, portanto, não entra aqui nestas questões relacionadas com a defesa ou não do DRM ou o impacto do DRM terá ou não no software livre. Finalmente, eu queria dizer uma coisa, que é, o DRM não é combate à pirataria, não é? Não pode ser por definição do próprio DRM, não pode ser por definição da pirataria, nem pode ser por definição legal. Portanto, legalmente, uma pessoa não pode, da maneira como a lei está estruturada, o DRM não é uma tecnologia que serve para fazer law enforcement, não é uma tecnologia que serve para impedir as pessoas de fazerem uma ação que já por si seria legal. Até porque se fosse, o DRM não poderia ter este tipo de proteção que tem na legislação. Portanto, aquilo que acontece hoje em dia é, a legislação diz que se determinada obra tiver DRM, o utilizador não pode quebrar o DRM, mesmo que esse DRM lhe esteja a impedir de usufruir aquilo que são as suas ações legais, portanto as utilizações livres, por exemplo, mas qualquer outra ação que o utilizador já poderia fazer de qualquer forma, ou que poderia fazer legalmente, se não existisse lá o DRM. E daí um bocado, e agora andando bastante para trás na conversa, pegar um bocado naquilo que a Paula disse na sua primeira intervenção, quando referiu que existe atualmente um projeto de lei a ser debatido na Assembleia da República. Esse projeto de lei, aquilo que faz, ou a sua ação principal e mais importante, e é aquilo que eu queria realçar aqui, é um projeto de lei que diz, pelas suas próprias palavras, eu peço desculpa, não tenho aqui agora o texto, mas é um projeto de lei que diz basicamente que o DRM só é protegido legalmente, ou seja, só é proibido e só dá direito à prisão falar sobre o DRM, estudar o DRM, quebrar o DRM ou tentar quebrar o DRM, se isso não for feito para uma questão ilegal. Ou seja, se eu quiser ver um DVD que comprei, que é uma ação legal, então o DRM não me pode impedir de o fazer. Portanto, se um DVD tiver DRM, mas é um DVD que eu comprei e eu posso legalmente vê-lo, então posso também legalmente usar, seja que software for, pode ser livre, DVD, CSS ou qualquer outra coisa qualquer, se para atingir aquele objetivo que é um objetivo que é legal. Portanto, no fundo, este projeto de lei é o projeto de lei que acaba por vir a compatibilizar o software livre com a existência de DRM. É um projeto de lei que diz assim, se tu tens direito legal a fazer, podes fazer. Mesmo apesar daquilo ter DRM, podes fazer e não vais ser penalizado por estares a tentar fazê-lo com o software à tua escolha. Para terminar, porque realmente já me estou a esticar um bocadinho, só uma coisa que foi falada por mais de uma pessoa, de maneiras diferentes, mas que foi até foi engraçado porque foi abordado de maneiras diferentes. Por exemplo, alguém dizia que o DRM poderia eventualmente não ser um problema para o cidadão comum se eles usassem os instrumentos corretos. Por outro lado, outra pessoa diz assim, eu gostava era que houvesse mais liberdade, ou que houvesse liberdade. Mas, na realidade, o que é que são instrumentos corretos? Não terei eu, ou não deveria eu, ter a liberdade de usar o instrumento que eu preferir para ter acesso a determinado serviço, ou a determinado sistema, ou a determinado conteúdo? Não deveria uma biblioteca poder optar por usar simplesmente software livre? Não deveria poder uma escola dizer, não, compensa-me usar software livre e, portanto, vou estar a usar software livre, apesar de haver conteúdo com DRM, eu vou conseguir usá-lo legalmente e continuar a fazer o meu serviço educacional para os meus alunos, incluindo, utilizando os conteúdos educacionais necessários? Não será isso uma questão de liberdade? E então, sobre isso, lembrei-me de uma citação do Richard Stallman, que é o presidente da Free Software Foundation e foi o criador do conceito de software livre, e ele diz qualquer coisa, eu peço desculpa, vou traduzir agora em cima do joelho para português, mas aquilo que ele diz é que o motivo da existência dos esquemas DRM é para aumentar o lucro, mas o lucro é não é um problema por si próprio, mas é um problema menor quando existem, quando está em causa uma coisa mais importante, que é a liberdade das pessoas. E, portanto, não é pela necessidade de haver lucro que se pode justificar impedir às pessoas ter controle sobre a sua própria tecnologia e ter a liberdade de usar a tecnologia que quiser. Defender a liberdade significa derrotar o DRM. peço desculpa se a tradução não é muito perfeita, mas isto foi uma coisa que Richard Stallman disse e que me parece resumir bem a importância da questão do DRM dentro da perspectiva do software livre. As pessoas, para usarem software livre, têm que ter a liberdade de o poder usar. E essa liberdade está a ser, atualmente, impedida. Ruben, o que é que achas? Os autores têm o direito, moralmente, de impor que os utilizadores vejam certa obra com certa tecnologia? Será que isso é bom para a sociedade ou é mau? Ou, pelo contrário, os utilizadores é que têm o direito de aceder a uma obra da maneira como querem? E será que a Ansol deve opor-se ao DRM só porque é algo que não pode ser utilizado no software livre? Estás aí, Ruben? O Ruben tinha pedido a palavra, mas, entretanto, ausentou-se. De modo que eu passo para o Lorena. Já estou. Ah, já estás. Força, Ruben. Ok, peço desculpa. Tinha isto no mute e estava aqui a carregar o botão para falar e não estava a sair. Então, boa tarde. Meu nome é Ruben Mendes e também faço parte da direção da Ansol. Eu, na minha ótica, e que era a posição que eu já tinha antes do debate e que mantenho, parece-me óbvio que a Ansol deve tomar ter opinião, né, no que toca a isto, pelos motivos que têm sido expostos. E gostava só de acrescentar, para ser muito rápido, aqui mais, porque os exemplos têm sido dados, têm sido, por exemplo, os exemplos dos DVDs, dos livros, dos e-books, e eu gostava só de trazer aqui mais um DRM que está a começar a aparecer, que também tem a ver com o que o Manuel disse, de estar tudo agora online, e já estão a pôr DRM também no HTML5, não é? E eu coloco a questão, será que se, quando a internet surgiu, houvesse DRM, se a internet teria alguma vez sido o que ela é hoje? Portanto, eu considero que a limitação que, ou seja, eu não poderia estar no futuro ao DRM a generalizar-se, seria basicamente dizer que, ok, tu tens um sistema operativo engraçado, mas na internet ele não funciona para nada, porque, ao fim e ao cabo, tens que usar um outro dispositivo ou um outro software, ou tens que instalar certos softwares que tu não controlas e não sabes bem o que é que ele está a fazer no teu computador para poderes aceder à internet, porque está tudo com DRM. E, portanto, a mim parece-me que não há qualquer tipo de dúvida em que nós devemos ter uma posição nesse assunto. E fico-me por aqui. Lorena, queres responder? Não é responder, é só aqui pôr mais um tema. Pronto, se calhar o exemplo que eu dei da Cisco da Microsoft não foi o mais feliz. Pronto, só estou a dizer, só era mais para dizer em termos de licenciamento, que agora a Cisco aperta muito mais em termos de... Antigamente era só copiar o software, funcionava, agora precisa de uma série de autorizações em termos de licenciamento. Pronto. Mas pronto, posso usar, por exemplo, o exemplo da Apple, que o iTunes tem muito DRM e também financia e também tem projetos open source. Pronto, também pode ser um dos exemplos. E depois aqui também se falou que os acessos às obras eram limitados. Na minha opinião, pronto, pode estar incorreto ou coisa. É assim, ainda agora nós fizemos, a nossa empresa fizemos uma aplicação, uma app, para Android e para iOS. Pusemos lá do Windows Phone, pusemos lá do sistema operativo Windows, o macOS e o, pronto, só fizemos para aplicações móveis. Eu acho que se um livro, um e-book, se querem fazer e vão ver, pronto, inicialmente, pronto, estou a ver do ponto de vista da editora e do ponto de vista do autor, possivelmente vai tentar atingir o maior número de mercado e ver que quem utiliza o software livre é um número muito limitado, se calhar não compensa o desenvolvimento para fazer esse e-book para esse segmento de mercado. Epá, é mau do ponto de vista de software livre, isso é, mas quer dizer, mas também temos que ver do ponto de vista de quem faz esse software e quem faz as limitações, essas proteções de cópia, pronto, que também não tem recursos ilimitados e não pode fazer para todos os sistemas operativos que existem no mundo, porque isso seria economicamente impossível. Pronto, é só esta a minha opinião. Ok. Eu tinha uma pergunta para o Marado. Ele referiu que o DRM e software proprietário são coisas diferentes, é verdade. Ambos parecem tentar impor restrições. A questão era mais se Ansol deve opor-se a tudo aquilo, seja DRM, seja software proprietário, seja o que for, tudo aquilo que não possa ser integrado no software livre. É assim, muito genericamente e da forma como colocas a pergunta, eu suponho que a minha resposta seja não, mas realmente, quer dizer, isso, acho que esse tipo de coisas tem que ser analisado caso a caso. Eu não acho que, quer dizer, eu acho que, tal como o Pedro disse, por exemplo, alguém que está a desenvolver um software, ainda que me pareça que não tenha muito a ver com o tema em questão, alguém que está a desenvolver o software e que decida desenvolver apenas para a plataforma que acha que há mais público-alvo, está na liberdade de o fazer, não é? E não tem mal nenhum nisso. Da mesma forma, se alguém decidir desenvolver um software que é software proprietário, está na liberdade de o fazer, e a Ansol não se tem que opor a essa pessoa ou essa entidade só porque tenha feito software proprietário. Portanto, nós concentramos-nos no uso de software livre, onde nos parece que, aliás, temos realmente posições afincadas sobre a necessidade do uso de software livre em coisas como, por exemplo, na questão do bem público, não é? Portanto, somos declaradamente, por exemplo, defensores da utilização de software livre na administração pública. Mas quer dizer, isso não é de certa forma, ou não é de forma alguma, incompatível com alguém decidir fazer software proprietário. Portanto, nem com, aliás, como já vimos aqui, temos várias pessoas, mesmo dentro da associação, que optam por usar também software proprietário. Portanto, estão na liberdade deles. Não é essa parte que a Ansol vai defender por eles, não é? Quer dizer, nós somos uma associação de software livre e defendemos o software livre, mas obviamente que uma pessoa que queira usar o software proprietário, pois está na sua liberdade, e nós não vamos, não, nós não temos como objetivo impedir as pessoas de poderem usar software proprietário. Eu pergunto isto, e tu se calhar já vais responder, pergunto isto porque depois o argumento é, então os autores que dizem, ok, eu quero que vejam esta obra, mas só com este software, só mesmo com este instrumento, também não terão o mesmo direito? Penso que ias responder a isso, mas eu queria já dar continuidade. Eu não tenho a certeza que se possa fazer um paralelo direto em relação àquilo que tu estás a dizer, porque, quer dizer, de certa forma seriam sempre obras de natureza diferente, suponho eu. Quer dizer, se uma pessoa fizer um filme e se esse filme estiver disponível, para ser visto, num DVD, por exemplo. Eu, enquanto pessoa que tenho o leitor de DVD no meu portátil e que comprei o DVD, não é? Deveria ter direito de o ver. Agora, se esse autor, em vez de fazer um filme, se fez um jogo interativo, uma coisa que até é parecida com o filme, mas que é uma aplicação, e é uma aplicação que só ocorre num sistema operativo proprietário, ou é uma aplicação que ela própria é software proprietária, pois aí já estamos a falar num campo bastante diferente, não é? E aí eu, como utilizador de software, posso optar ou não por querer ser utilizador de software proprietário e usar aquele software em particular. Neste caso, usar o software seria consumir aquela obra, não é? Porque se formos a ver, também o software é obra. Não sei se isto responde bem à tua pergunta. É possível que não responda, porque eu peço desculpa se não responder. Realmente parece-me que são perguntas que estão um bocadinho desfasadas com a questão do software livre e o DRM em particular, mas sim, talvez se consigam encontrar paralelos entre o DRM e outras coisas. Não me parece que um paralelo entre DRM e software proprietário se consiga encontrar. Pelo menos não me estou a lembrar agora de uma forma de eu conseguir fazer. Só, estou a falar no sentido de que ambos pretendem restringir o uso daquele software, ou daquela obra. Eu não tenho a certeza que o restrinja. Quer dizer, tu quando fazes um software, seja um software livre ou seja um software proprietário, tu quando fazes um software, tu desenhas o software para com determinadas funcionalidades. Isso não faz automaticamente com que tu estejas a restringir o utilizador de tudo o resto que não implementaste, não é? No DRM é ao contrário. No DRM tu tens o conteúdo ou a obra dentro do DVD, mas, portanto, ela está lá e tu estás mesmo a dizer, se não tiveres determinada chave, não podes ver este conteúdo, apesar de ele estar cá. Ou se tens um livro e és aquela biblioteca que tens o livro, tu tens o conteúdo, mas ele diz assim, não, tu já viste este conteúdo 26 vezes, já não podes ver mais. Ou como, por exemplo, a Biblioteca Nacional cá em Portugal, que disponibiliza livros, em que depois diz assim, não, tu só podes imprimir uma página do livro. Tens o livro aqui, está aqui o livro, mas só podes imprimir uma página. Eu sei que há uma questão qualquer com impressão, acho que é imprimir uma página, posso estar enganado, e se tiver, peço desculpa, mas é uma situação semelhante, se não for exatamente igual. Portanto, aqui é restrição porque a obra está lá, tu já tens acesso à obra, tu tens direito legal a fazer aquela ação e só perdes esse direito legal pela existência do DRM. Não sei se... Sim, eu percebo. Num lado há uma imposição artificial, no outro é já natural, ou seja, faz software, mas ele por si não te permite utilizar da maneira que queres, mas o fim para que foi feito, por natureza, impõe essa restrição. Mas também há restrições que são impostas no software proprietário para restringir o seu uso, para que seja só mesmo naquela plataforma, para que não seja transportado, e portanto acho que ambos impõem certas restrições, um de uma maneira mais fácil e mais natural, o outro se calhar de uma maneira completamente artificial, mas o que o objetivo, em termos de restringir o uso, em certos casos, se aplica no acesso a conteúdos, como se aplica, em certos casos, também ao software. Mas não quero polarizar o debate, era só mesmo questões que queria lançar no ar, sei que a Paula Simões queria falar. Sim, obrigada. Queria dizer uma coisa muito rápida, porque estive a ouvir o Lereno que estava a falar sobre a questão das editoras nos e-books de fazerem para os utilizadores de software livre ou não. E eu acho que eu se calhar não me expliquei bem anteriormente. As restrições nos e-books, por exemplo, elas não são apenas restrições para utilizadores de software livre. Eu dou os exemplos dos utilizadores de software livre porque é isso que estamos a discutir aqui. Mas estas restrições também se notam nos utilizadores de software proprietário. E para isso eu gostava de pedir ao Lereno que imaginasse um professor, por exemplo, que só usa software proprietário. Portanto, este professor não usa software livre nenhum. Este professor comprou um livro científico que custa 64 libras em formato digital. Não é muito caro, considerando o preço de alguns outros. Este livro é um conjunto de artigos de vários autores, de vários investigadores, e este professor precisa que os seus alunos leiam um excerto deste livro. Leiam um artigo, que serão, sei lá, 4 ou 5 páginas. Obviamente, um professor não pode obrigar todos os alunos a comprar, a pagar 64 libras, isto pelo e-book, o paperback será à volta deste preço também, não pode obrigar. E, portanto, a lei tem uma exceção que diz assim, um professor pode usar, pode distribuir pelos seus alunos um capítulo de um livro. Mas este professor que só usa software proprietário, se o fizer, está a cometer um crime. Exatamente na mesma. Portanto, aquilo que eu queria chamar a atenção é que estas restrições, nós temos dado aqui exemplos para utilizadores de software livre, porque é isso que estamos a discutir, mas as pessoas que usam software proprietário também têm estas restrições na mesma. Portanto, isto não é específico do software livre. O Valeriano certamente quer responder, mas não sei se o Rui Seabra já tinha pedido a palavra antes. É verdade, Rui? Portanto, antes do Valeriano, há o Rui Seabra. Yeah. Estão a ouvir? Sim. Ok. Again, o problema aqui não é se alguém tem ou não tem restrições ou se está do outro lado. O problema aqui é, ou pelo menos foi esse o tema que foi anunciado para o debate, eu não vejo este tema a ser focado, que é os utilizadores de software livre são excluídos, são proibidos de utilizarem software livre para fazerem conteúdos. E os conteúdos com DRM são, neste momento, uma maioria dos conteúdos digitais. Se não considerarmos as fontes que já vêm libertadas do DRM. E essas fontes que vêm já, que não estão, não foram ainda libertadas do DRM, são fontes que, para eu poder consultar, incorre até um ano de cadeia. Portanto, é esta a situação que nós estamos a discutir. A situação que estamos aqui a discutir não é se posso utilizar um software proprietário para o tocar. Porque isso é claro e evidente. Eu até posso instalar o Windows e ele vai-me tocar. Mas se calhar não vai tocar um DVD de outra região. Aquilo que está em conta é se a Ansol deve ter uma posição institucional. E eu continuo a ver que há aqui pessoas que, em vez de estarem a focar neste tema para apresentarem sua argumentação, estão a pegar em assuntos que são completamente alheios ao tema para defenderem algo que não é o que está em, que é o que está em discussão. Perdão, estão a pegar em exemplos que não têm nada a ver com o que está em discussão para defender uma determinada posição. Eu gostava que apresentasse os argumentos que têm a ver com o facto do software livre estar proibido de ser utilizado como um método de acesso a obras com DRM. Porque estes, os argumentos que estão centrados neste ponto é que definem se a Ansol deve ou não ter uma posição institucional contra. Não é se alguém consegue fazer dinheiro com ou não DRM, se é... que alguém ganha dinheiro com DRM e depois injeta, por acaso, em algum software livre pouco utilizado, ou se até um professor pode ou não fazer um excerto. São todos motivos muito válidos, mas o que está aqui em jogo é, no contexto da Ansol, se a Ansol deve ou não ter uma posição institucional. E a posição institucional, o que é que diz respeito à Ansol para ter uma posição institucional? Se aqueles membros que representa estão ou não a ser afetados pelo DRM. E a partir do momento em que, para tocar conteúdos com software livre, estamos a incorrer até um ano de cadeia, isto é ser afetado ou não. Podemos focar-nos no tema. Eu sei que já só faltam 2 minutos, mas gostava de pelo menos 2 minutos de argumentação em contrário ao ponto que era a discussão. O tema do debate que está escrito no site da Ansol era o DRM e software livre, e nesse aspecto é um bocado alargado, e como estamos a falar aqui não só para os sócios da Ansol, mas para todo um público que quer obter mais informação, nós divagamos um bocadinho de um tópico, de uma pergunta que era sobre a posição da Ansol. De facto, estamos a terminar. Vou dar a palavra ao Loreno, que queria responder à Paula, e depois ao Manuel Silva, que também já tinha pedido a palavra. Loreno? Então, eu vou tentar ser rápido. Pronto, não tenho assim uma resposta muito concreta para a Paula, é só mesmo para dizer que antigamente, pronto, e mesmo agora, pronto, qualquer fotocópia de um livro, pronto, é considerado ilegal. Não quer dizer que não o fazemos, e sabemos que é uma ilegalidade, mas pronto, sempre foi. Pronto, não é uma coisa que me agrade, né? Pronto, e podíamos, pronto, existem outras formas, nem que seja emprestar o dispositivo móvel, um tablet, que tem acesso a esse artigo científico, e emprestar esse aluno, pronto, claro que não podemos difundir por todos. E aquele exemplo que eu dei do licenciamento da Cisco também, de certa forma, funciona de maneira, porque é que o DRM existe. Porque assim, a Cisco, também antigamente nós tínhamos o software e o software copiávamos para qualquer dispositivo da Cisco e aquilo funcionava. Como começou a haver abusos desse tipo de cópia, pronto, começaram a pôr agora, temos que pôr pelo número do processador, temos que ter um processo de autenticação, de licenciamento, porque senão comprávamos, pronto, simplesmente um dispositivo que tinha as features todas reduzidas e depois copiávamos para lá o software que funcionava, todas as funcionalidades que necessitava. Por isso é que existe o DRM, da mesma forma, com um licenciamento mais apertado, de forma a evitar esses abusos de cópia ilegal de software. Relativamente respondendo ao Rui sobre porque é que o software livre não é possível utilizar, pronto, é assim, com Linux totalmente livre não é possível utilizar DRM, mas, por exemplo, no Ubuntu, e como disse há um bocado, utilizado no Fluendo, que é um software proprietário, podemos ver um DVD. Pronto, e esta era a minha posição. Pronto, só queria também agora dizer mais um assunto relativamente ao tema. Pronto, eu acho que a Ansol devia-se focar mais na abrangência e na divulgação do software livre e das alternativas que existem, pronto, de tornar mais atrativo, do que estar a desgastar-se numa guerra, pronto, legal e política, que pode, pronto, por sua vez, pronto, desvirtualizar a imagem que gostava de ter no Dansol, que era de divulgar e de pôr uma alternativa ao software proprietário, e não tanto como um grupo político ativo. Manuel Silva. Ora bem, eu penso que agora vou tocar aqui no ponto que o Rui Seabra já insistiu algumas vezes. Eu também concordo que usar software livre, por exemplo, já que já há um bocado falei no libDVD-CSS, que o Marado, depois, entretanto, fez questão de frisar o que é que realmente é, eu também acho que não deve dar um ano de cadeia. Acho que é indiscutível, estamos todos de acordo, que não deve dar um ano de cadeia. E, portanto, o projeto que está neste momento em vias de debate, ou já em debate, não sei os detalhes, não tenho seguido o calendário político, faz todo sentido descriminalizar as utilizações lícitas, e, portanto, de acesso à obra. E, portanto, se eu comprei a obra, tenho de a poder reproduzir, e por que não, então, poder usar o software que muito bem entender. Portanto, a questão para mim não passa tanto aí. A questão passa mais por qual é o ponto que a Ansol deve ter, não é? Porque isto é uma posição relativamente simples e que, sinceramente, se calhar até pode ser questionável se isto é a questão, uma posição da Ansol em relação ao DRM. Possivelmente é. A questão é que há outras posições, e há posições mais combativas, mais de guerra, digamos assim, contra quem produz a obra e quem opta por disponibilizar com tecnologia de DRM. Portanto, e essa questão, nesse ponto, não, Ansel não deve estar propriamente a apelar ao boicote à empresa A, B ou C, por causa de fazerem obras com DRM. Não, não deve, não faz sentido essa ser a nossa luta. A luta da Ansol deve ser focada no software livre e nos utilizadores de software livre, e o único ponto de contacto que eu vejo em que a Ansol possa ter uma posição oficial em relação ao DRM é a questão, precisamente, que falava o Rui Seabra, de isto não poder dar, isto não poder produzir-se num crime para quem tem acesso legítimo a uma obra e a quer usufruir, dela usando software livre. Portanto, é só mesmo essa a questão. Eu acho que há aqui esse é o ponto onde realmente eu acho que a Ansol até pode ter uma palavra a dizer e deve ser, deve estar, deve, não deve ter vergonha de dizer que apoia o projeto que está em discussão. Na questão, depois de andarmos a apelar ao não DRM, à não inclusão de DRM, já não sou tão. Portanto, a minha posição aí já muda. Não, acho que devemos deixar as editoras, os autores por aí fora tomarem as devidas conclusões, e eles próprios também deviam olhar um pouco para o mercado e perceber que, de uma maneira geral, o DRM tem estado a falhar. E, portanto, funcionou muito mais esta lógica dos serviços de subscrição, porque as pessoas acham que é um valor justo para ter acesso àquelas obras, do que propriamente as editoras terem imposto uma barreira no acesso às obras. Portanto, diria que deixamos, esse é um ponto em que deixamos a questão para lá das editoras. E pronto, e estas são as minhas notas finais, portanto dificilmente haverá espaço para mais intervenção minha, portanto desde já agradeço a todos a vossa compreensão para ouvirem o que eu tinha a dizer. Rui, não sei se faz sentido agora passar a palavra ao Marado enquanto Presidente da Associação para considerações finais também. Manuel, eu acho que não devemos dizer que há considerações finais, porque este evento é suposto, acima de tudo, estimular um debate e não finalizar. De certeza que havia aqui mais pessoas que gostariam de contra-argumentar aquilo que foi dito e de dar mais perspectivas. Tenho a certeza que este assunto poderá ser discutido durante muito mais tempo, mas já esgotamos o tempo que demos para este evento. Portanto, vamos fechar por aqui o debate que está a ocorrer no Mumble, mas o debate sobre este tópico continua. Portanto, peço a todos os ouvintes que se manifestem, que façam chegar as suas perspectivas à Ansol, que consultem o site da Ansol, ansol.org, para saberem mais sobre este tema. Há lá também um sítio para votarem se forem sócios da Ansol. Portanto, continuem o debate, continuem, pode ser aqui no Mumble, pode ser por e-mail, continuem a contra-argumentar e apresentar novas perspectivas, mas nós vamos encerrar por aqui portanto, o nosso broadcast. Espero que os ouvintes tenham gostado e participem na Ansol, façam chegar as vossas ideias. Obrigado a todos, boa tarde e até um novo evento deste ano.